Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Hits Mega Mix para o dia de hoje, ou para a noite de hoje, que é 7 de maio de 2010. Eu sou o Carlos Barbarte e estou contigo mais uma vez em mais um Hits Mega Mix para esta noite de hoje ser a melhor de sempre. E vamos começar com um grande nome da música de dança, Yves LaRocque e Steve Edward, nesta emissão que começa agora. Ah!

We'll be right back. E cá estamos nós mais uma vez para continuar esta edição do Hits Megamix. Vamos agora ficar com a música mais para os anos 80, porque já sabem que é assim, às sextas-feiras estamos mais virados para os anos 80. E vem a música, são 4 seguidinhas sem parar. On the wall.

Get your está na hora de nos despedirmos de mais uma emissão do Hits Megamix. Vamos ficar mais uma vez para fechar esta emissão, aliás, com os Modern Talking e mais um medley fantástico para dançar de princípio ao fim. Já a seguir chega com o DJ Zé Luís, mais um live set. E já sabe que hoje às 2 da manhã há mais um programa Electric Nights para que a tua noite seja passada na nossa companhia, na companhia da Antena Web. Vamos à música, até amanhã! My chance was coming another time. carpet bag, left and never looking back. Rings on your finger, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl for me. Rings on your finger, pain on your toes, you're leaving town where nobody knows. You can win if you want, if you want it, you will win. On your way, you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you've got a brand new friend for your life. I'll ever go. Sherry, Sherry.